O nosso segundo orador, porque não, é o repetente. Portanto, Luís Borges Gouveia vem-nos falar aqui de Sakai. Ok. Não está a contar, ou estás? Não, calma. Então, um homem com essa experiência. Vamos ver se eu ponho isto aqui. Isto é interessante fazer no Porto, não é? No nosso Porto. Ok. Vamos lá então. O Sakai, estas apresentações vão parar todas ao slideshare, por isso tenho uma capa onde eu estou sentado e reparem as caixas, dizem frágil atrás, portanto tenham calma comigo, porque essa é a melhor forma de lidar com isto. O e-learning, toda a gente provavelmente conhece o e-learning, dão grandes esperanças ao e-learning, mas o e-learning tem um lado B, complicado. Exige autoaprendizagem, exige disciplina. Muito complicado aí. E nós precisamos de ter uma ideia, de facto, onde ele pode ser interessante. Eu descobri uma há 5 ou 6 anos, que é no presencial. Mais oportunidades, melhores oportunidades para o presencial e de forma a estarmos mais próximos dos alunos. O blended learning, ou ensino misto, é uma mistura destes dois. E, de algum modo, permite combinar flexibilidade com conforto, isto é, estarmos em presença. Mas a questão essencial é a colaboração. E a colaboração tem, entre outras coisas, a questão da co-elaboração e da co-operação. Saber o que existe, o que está feito e fazer mais em conjunto é um dos aspectos essenciais porque nós podemos usar o e-learning. Os desafios do ensino à distância, esses são bem maiores, e precisamos, para já, de mudar daquele ensino à distância tradicional para o ensino à distância que tem que ser credibilizado e há um conjunto de atividades até o divulgar, torná-lo efetivo. Um grande desafio que nós tentamos implementar com uma plataforma que desenvolvemos, chama-se Sakai. Essa plataforma é software, não é mais do que isso, e chama-se Sakai porque há um cozinheiro que, alguns, num dado local, tinha esse nome e as pessoas começaram a desenvolver essa plataforma, assim o colocaram. 2004. Estávamos em 2004. Houve um conjunto de empresas que permitiram, que financiaram um processo de dar o software, isto é, fazer um software que depois fosse dado. A questão do freeware é essencial, mas tem um grande problema. Não pagamos pelo investimento, mas temos que pôr mãos à obra. Ora, se conseguirmos, eventualmente, nós instalar o software, mas também ele ser open source, isto é, podermos ter o código para fazer as alterações, podemos colocar nele um sabor próprio. E um sabor próprio é algo que é importante. Sabor é sabedoria e torna-se muito mais fácil de o adaptar. Há outros, mas nós optamos por este. São diferentes, mas iguais, e este tem um conjunto de características que o tornou simpático para nós, também com uma questão de fé. Ele já está distribuído por um conjunto de países, nomeadamente há aqui uma componente social muito grande, porque é o software mais utilizado, imaginem, em África, o que não deixa de ser o facto de estar a ser utilizado nas universidades, que é do Ivy League. Ele tem o aspecto exatamente igual ao do Moodle, ou parecido, são muito semelhantes, mas do ponto de vista da arquitetura, eles são bem mais aberto. É feito em Java, tem um conjunto de características e tecnologias mais recentes que são interessantes e, desde já, com a nossa experiência, abrimos as portas, que é para quem quiser experimentar e quem quiser participar na comunidade, o pode fazer. A nossa história começa em 2003, ela foi mudando e foi sendo acompanhando esta versão de software, de modo a que, chegando a 2008, nós tínhamos a capacidade de sermos referidos pela própria Fundação como, olha, aqueles portugueses que estão ali, são 3, se eles conseguem fazer, toda a gente consegue colaborar. E um de nós, aquele de rabo cabal, que também é surfista e mora em Esposende, porque é o que tem melhor aspecto, é o Sakai Fellow, do ano passado, 2008. É óbvio que isto não é só um brinquedo. Não é como ao Moodle um brinquedo, está aqui a instalação e alguns dos aspectos da arquitetura de Stanford, do MIT, de Berkeley, onde há, por vezes, 5 mil utilizadores simultâneos. Nós temos 200 a 250 simultâneos hoje em dia. conseguimos pensar estas coisas já de uma forma, e estamos a pensar fazer futuro de forma a desenvolver e a tornar mais complexa a plataforma, de tal maneira a ver se nos baralhamos a nós próprios, e um dos aspectos que é importante é saltar para o mundo, para o Twitter, para as redes sociais, e tornar a rede e o sistema aberto, mas, no entanto, ainda institucional. Moral da história, aquilo que nos acontece é que substituímos investimentos por competências, e isto é muito divertido, e estamos abertos a quem quiser também utilizar o software e fazer parte da comunidade. Obrigado.